Dudu Fox. Dudu Fox. Nos vídeos. O mensageiro tá à procura de um novo terreiro. O ritual de passagem te transforma em guerreiro. Sol escaldante na muleira vai te deixar cabreiro. Sustenta o castelo sendo ajudante de pedreiro. Interpreta o pesadelo, a modelo desmaiou. A vodka com energético com certeza já acabou. O idiota te procura, você não pagou. O oficial te procura, a pensão não debitou. Aqui é mundo real, tá tudo pegando fogo. O treinador nunca te escala pro próximo jogo. O fracasso não é explicado pelo pedagogo. Seu nome não vende pra tá na logo. Várias conquistas, um corpo caído na pista. Todo dia chegando em casa é esculacho e revista. Nosso povo não tá lendo livro nem revista. Fique rico ou morra, insista, insista. Valoriza o seu pé sujo de barro. É tapa do cigarro, é cuspe, é escarro. Nem adianta anotar a placa daquele carro. Aguenta firme o puto tirando sarro. Os melhores da noite se escondem do fardado. Antes do amanhecer, bolado e acordado. Aqui na firma não se contrata acomodado. Não se vence na vida constantemente intimidado. Os nossos se ferem, se quebram, nos sacaneiam, nos ferram. Trucidados com documentos, devemos arrebentar o elo de sofrimentos.